Portal do La Rocha. Alô, Murilo Soares, aqui é a Cachaça Sagrada, parceiro. MS Produções. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma grande mentira? Baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo, mas me deixa louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Ama assim, já vai dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa de Deus. Pra se morder de amor. Olá, parceiro da minha produção. Esse aqui, um abraço, irmão. Aqui é Bruno e o Sulto ao vivo, só pros cachaceiros. Chame! Essa é pra esse casal da mesa 10. A Cunha, bebê! Você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Dizer adeus, já não é mais a grande surpresa. Viver assim, a se morder de amor. Amar assim, já vai dizer adeus, já não é mais a grande surpresa. Assim, assim morder de amor.